Sinal para o Graé, Guardião 01. Autorizado o cruzamento do eixo da 110, reportará a sinal para a parte do Graé, Guardião 01. Torre Boa 54 no 5 da tribo, enquanto espero no 0 próximo. Ponto de espera, trip 54195. Sua informação, a pista está impraticável momentaneamente para averiguação de um objeto não identificado na mesma. Hoje está autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10, trip 5415. Ali mantendo 10. Torre, o Guardião 01 está na final para o Parque do Graé. A intenção é fazer mais um voo com as mesmas condições, vai ser um toque remetido, Guardião 01. Guardião 01 avistado, chame no solo controlado. Reportar solo controlado, Guardião 01. Trip 5415 já vai ser liberada a pista, porque já foi encontrado o animal. Sinistro. Chame para nova decolagem no solo 17, Guardião 01. Trip 5415. Autorizado decolar 080 graus 069. Teve decolagem, trip 5415. Guardião 01. Autorizado decolar pro 180 para o Itapuã, uma centena 05 nosso. Salvador, Salvador, Guardião 01. Salvador, Salvador. Trip 5495, decolou 18, chame o controle em 19.8. 119.8, boa. Boa. Torre, o Guardião 01 fora do solo com o próximo. Ciente, Guardião 01, chame agora o controle Salvador, frequência 199.8 até o regresso. 199.8 até o regresso, Guardião 01. Boa noite, tá 3897.0.0, pronto. Autorizado decolar 100 graus 069. Autorizado alinhar e decolar 10, tá 3897. Salvador, boa noite, passarei 2231, mantém 170 na Flor de Mar e Aparecida. Colosso 24, chame o controle, está 3897. 198, controle, boa noite, 3897. Boa noite, 3529, ponto espera da 10 pronto. A linha mantém. Trip 5219. Salvador, passarei 2231. Alinhado, pronto, trip 5219. Autorizado decolar, 110 graus, 069. Autorizado decolar, trip 5219. Trip 5219, decolou 27, chama o controle em 119, decimal 8. Passa 18. Mantenha o ponto de espera. Taxi, chame para ingresso. Taxi, chame para ingresso. Juliette, Bravo Delta. Na minha 29.010, tá pronto. Ali mantém o 10. Ali mantém o chinelo. Autorizado cruzamento, Joker 22. Poxa, né? 6259, alinha e mantém, confirmo. Alinha e mantém, velho, tá. Juliette, Bravo Delta, sua posição? Juliette, Bravo Delta, sua posição? Gente, chame para o ingresso da 197. Poxa, né, 6259, pista livre, autorizado a decolar, 110 graus, 069. Autorizado a 6259. Ciente, ingresse agora a primeira à direita, taxi Alfa, chame solo em 1219 para continuação do táxi. Joker 22. Torre Salvador, boa noite, mais uma vez ao Guardião 01. Guardião 01, Salvador. Em Piatã, intenção retornar para o pátio do Greco, quando autorizado, Guardião 01. Guardião 01, livre regresso pela direita, chame na final para o Greco. Livre regresso pela direita, chamada na final para o Parque do Grêmio, Guardião Verona. Juliette, Bravo Delta, livre táxi, chama para ingresso. Puxa, né, 6259, decolou 532, chama o controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. Oi, boa noite, 645, ponte espera 10, pronto. Boa, no 645, ali mantém 10. Ali mantém 10, agora 645. Controle ao chinelo 29. Alinhado, pronto, na 0, no meio assim. Mantém a posição. Mantém. Okay. Pô, o Guardião 01 livrou isso de aproximação da 1-0 na final para o Parque do Grêmio. Avistado, vento 100 grau 079, chame no solo controlado, Guardião 01. Chama lá no solo controlado, Guardião 01. Voo no 645, autorizado a decolar, 100 graus 0 menos. Iniciando no 645. Booker 28, mantém o ponto de espera. Bravo Delta, Lima, tem 17. Guardião, frequência livre. Voo no 645, decolou 35, chame o controle em 19.8. Já, verde, boa noite. Salvador, boa noite, passarelo 2231. Passarelo 2231, continua a aproximação, chame com o trem baixo travado. Já está com o trem baixo travado, estabilizado na sexta milha 2231. Final curto, baixada travada, 2231. 2231, final curto, baixada travada. Gente, autorizado pouso, 190 graus, 089. Gente, autorizado pouso, 2231. Tenha posição e aguarde para decolagem. Sapatão Juliette, Bravo Delta. Fokker 22, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, autorizado a decolar. Pista 17, 100 graus, 079. Passarelo 2231 no solo aos 40, libere direita, solo 121, decimal 9. 219, 2231. Boa noite, o passarelo 2231 livrou. Pista livre, autorizado a decolar, 110 graus, 089. Boa noite, passarelo 2231. Solo, passarelo 2231. Torre, o passarelo 2231. Prossiga. Negativo, solo, tá? Isso aqui no parte 3. É 121, decimal 1 agora. 121, obrigado. Tango Juliette, Bravo Delta, decola aos 4-1, chame o controle em 120, corrige 119, decimal 80. 19-8, confia? 119, decimal 80. 19-8, Bravo Delta. Joker 2-8. Pista livre, livre e decolar. Joker 28, decolou os 42, chame o controle em 119, decimal 80. Joker 28, chame o controle 119, decimal 80. Torre Salvador Oceania 201, boa noite, ponte espera da Lanterna. Chanel 6201, autorizado. Alinhar e decolar. 120, grau 089. Decolagem 6201. Tem um ponto de espera, pista 90, número 2 para decolagem. Papá Romeu, Papá Romeu Alfa. Oscar Papa Golf. Papa Romeu, Oscar Papa Alfa, autorizado a alinhar e manter a pista 90. Papa Romeu, corrige Papa Tango, Oscar Papa Golf, prossiga em condições visuais para final da 1-7, acuse com o trem baixo travado. O vento de 120 graus, 07 nós. Vai reportar na final da 1-7 com o trem baixado travado. Chanel 6201, decolou os 48, chama em controle em 120, decimal 8. Tio, controle 208, 6201. Controle, Salvador Chanel 6201, perfil da Dial. Salvador Chanel 6201. Papá Romeu Alfa, autorizado decolar, pista 90, 120 graus, 089. Papá Tango, Oscar Papa Golf, avistado na final da 97, confirme a situação do trem. Baixado e travado. Autorizado pouso, pista 197, o vento 110 graus, 079. Oscar Papa Golf. Livre pouso para o Golf. Papa Romeo Alfa decolou 5-1, chame o controle em 1-9-8. Controle 119-8, obrigado, boa noite. Boa. Tango Oscar Papa Golf no solo 5-2, libere a direita para os hangares, uma boa noite. Dr. Salvador, airborne comms, visa 22, full advantage. Roger, Air Portugal 022, clear takeoff, runway 10, 110 degrees, 06 knots. Clear takeoff for runway 10, Air Portugal 022. Portugal 022, airborne at 05. Contact Salvador Approach Control 119.8. 119.8, Air Portugal 022, bye bye. Bye.